ne așteptă traiectoria. Noi le așteptă traiectoria, mie, ce anseamnă traiectoria, mă zonă fică ăștia. Lounge music! Isto sim já é balde. Final baixo. E agora não tô ouvindo, meu. Peraí que o meu baixo tá fazendo barulho. E agora tava tô ouvindo, meu. Fala lá. Toto? E agora tô ouvindo melhor ainda, do que há bocado. Tive que foi parar as cenas. Mesmo a sério. Há qualquer coisa que estás também, não sei o que é. Não sei se sou eu, se és tu. O meu. Ah, o teu. É. Normal, o meu baixo também. Bem ou mal, ou baixinho, ou alto. Bem, ainda é pouco. Falar. Esta merda está com o voice meter, meu. Deixa só afinar aqui o baixo no instante. Hã? Yeah, o meu, está bom? Ou está mal? Como é que está? E agora? Quer ver é se está a estalar o som, se a voz fica fedida. Não, eu ouço-te, mas se eu pôr a música, aí já vai ser mais difícil de saber. Fala lá que eu vou pôr música. Epá, está fixe, mas é assim, se eu puser a música eu acho que vou deixar de te ouvir. Deixa ver. Fala lá agora. Já não consigo perceber. Mas eu aumento aqui, peraí. que eu vou acrescentar mais qualquer coisa. Acrescentar aí mais uma voz, uma merda qualquer, para dar uma rodada chinês. Olha aí, já não tá 5. Ok, peraí. Não tá 5, então pera.